os mesmos problemas que eu passei por alguns problemas muito difíceis em 2006, quem é mais próximo de mim sabe disso, e foi relacionado à igreja e muito nesse tema de a estrutura da igreja, né, a estrutura eclesiástica. Como que a igreja deve se configurar como uma organização, né? A igreja não deixa de ser uma organização. E quando a gente foi para a Europa, eu encontrei meus colegas lá em primeiro eu fui na Noruega encontrar um colega meu, a gente estudou junto em 2001, e na igreja dele eu vi as mesmas coisas que eu estava passando aqui. O mesmo tipo de conflito. A gente conversou sobre isso, tá, o modelo de liderança. O pastor dele se autoproclamou um apóstolo, uma coisa meio assim, tirou teologia, e a coisa estava caminhando, eu fiquei temeroso pelo meu colega. Mas parece que ele está bem até hoje. Outro colega meu em Londres, eu fui encontrado também, uma igreja árabe, a igreja cristã árabe. Fui conversar com ele, a mesma coisa. Falei, uma hora que a gente conversou assim, começou a se abrir, você falou, não, essa igreja está oprimindo, oprimindo o ministério, não consigo desenvolver as coisas, está difícil. Eu fui ver, fui identificando esses pontos assim, muito semelhantes. A gente foi em Cambridge, né, Guilherme? Ficamos lá um tempo também, encontrei um outro colega meu. Aí, no caso, foi ele que me oprimiu. Que eu trabalho numa igreja em Cambridge, e ele foi falar de labrido, ele já chegou se acabando com tudo, falando que a igreja é local, onde Deus faz as coisas, não existe essa coisa de outro tipo de ministério. E assim, eu vi que a nossa, até o amor entre, como pessoa, assim, foi opresso, né, por essa questão de qual seria uma estrutura da igreja, do ministério. E a gente começou a questionar isso. E muita gente que ia para Labrique, a maioria vinha de contextos onde houveram abusos, onde houveram, né, problemas no nível da igreja local. E essa parece que eu vou compartilhar aqui hoje. É adaptada. Gente, ela não está nesse livro, tá? Na verdade, ela seria um capítulo desse livro, mas o livro ia ficar muito grande. Aí eles tiraram do livro. Mas ela está em forma de palestra. A gente tem ela em inglês lá. E eu traduzi ela depois para quem quiser. Eu posso mandar por e-mail e tudo. Então o livro chama Inhuman, Sendo Humano, a Natureza da Experiência Espiritual, do Ronald McCauley e do Jalan Bass. Eles foram obreiros de Labrie na década de 70 e 80. Hoje o Jalan Bass ensina no Covenant em St. Louis, o Ronald McCauley está lá em Cambridge. Pessoas que a gente conheceu, assim, pessoas que realmente refletem a proposta do livro. E a proposta do livro é muito essa, retomar a noção de que Deus veio nos restaurar para nos tornar plenamente humanos. Né? Essa visão de que quanto mais humano você for, mais você está próximo do que Deus tem para a sua vida. E aí, então a visão é, o homem no pecado ele é desumano em muitos sentidos. Né? Existe uma não humanidade no pecado, trouxe a injustiça, a opressão, medos, ansiedades, enfim. E quando Deus nos restaura em Cristo, né, Ele está querendo criar em nós seres humanos completos. Então a gente começa com essa questão, né? Se o princípio organizador e finalidade da vida na comunidade da igreja é o tornar-se mais humano, mais gente, a plenitude de Cristo, homem. Aqui eu coloquei Cristo, o homem. Então, para a gente pensar em estrutura de igreja, que nesse contexto de forma e liberdade, depois vai ficar claro o que significa isso, né, forma e liberdade. A gente tem que pensar o seguinte, que a igreja, na verdade, ela é... A estrutura dela tem... A finalidade dela é gerar essas pessoas, seres humanos. Tinha uma Bíblia aqui, que eu estava usando uma Bíblia, eu quero ver o Guilherme, que eu não trouxe. Gente, que eu não coloquei os versículos na palestra, a gente vai ler alguns versículos. Esse em Efésios 4... Eu acho que é um dos versículos que mais... O Guilherme leu ele aqui já, né, hoje. Eu acho que é o que mais expressa, assim, essa realidade, né, do que Deus quer na igreja. A igreja não é um fim em si mesmo. Olha só o que Paulo fala aqui. Então ele fala aqui do ministério de Cristo, né? Então no versículo 11 ele começa. E ele mesmo, né, está falando de Jesus Cristo, que deu dons aos homens, né? E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Para quê? Né? Então qual que é a finalidade disso? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Gente, essa perfeita varonilidade aí, o Paulo está usando esse sentido de para chegar à plenitude do homem, à plenitude do ser humano, à plenitude daquilo que Deus tinha como intenção de formar o ser humano. Então o contexto que Paulo coloca da igreja, dos diferentes dons, é para equipar os santos, para a gente crescer na fé, no conhecimento de Cristo, para nos tornarmos plenamente humanos. Então esse aqui é o referencial, tanto que esse livro coloca, como o que a gente tem que pensar quando a gente pensa. Gente, o que é a igreja, as pessoas que estão indo lá estão se tornando mais humanas nesse sentido? Né, mais ricas, estão crescendo como pessoas, na fé, no conhecimento de Cristo, no serviço, no amor. Né, a pessoa floresce como um todo. A gente viu ontem no filme, né, muita coisa que a gente vai ver aqui, a gente viu ontem, como que a Viane, né, o jeito dela tratar as pessoas, o jeito dela servir, as pessoas cresciam como pessoa. E a gente vê do outro lado, quando tinha opressão, como que a pessoa ficava reduzida, achatada, oprimida. Isso é uma coisa que a gente vê em muitas igrejas. Por exemplo, ontem eu estava dando uma aula lá no Tirol e vi um rapaz assim, eu vi que ele assim, sabe aquela pessoa que está saindo do processo de opressão muito forte? Você vê ele assim, ele trazendo os livros para mim, ele fica sempre assim, muito tímido. E ele querendo estudar, eu falei de Santo Agostinho, ele pediu para trazer o livro de Agostinho para ler, ele está com uma sede assim. Aí ontem ele me pediu carona para sair de lá. Né? Eu senti que ele tinha sentido, não tinha tido uma experiência boa de igreja. Quando ele falava sobre a igreja, ele reclamava nas aulas. Ele falou, Rodolfo, eu fiquei numa igreja 8 anos que o povo me proibiu de estudar qualquer coisa. Então, durante 8 anos, ele falou assim, olha, hoje era para mim ter terminado a faculdade e estar arrumando emprego. E ele está praticamente passando fome. Ele pediu para deixar ele pedir comida para os irmãos lá na sala. E ele falou, Rodolfo, foi por causa da igreja. O pessoal não me deixava ler, não me deixava estudar, não me deixava fazer as coisas. Eu tô aí, perdi 8 anos da minha vida. Eu até conheço o pessoal que estava liderando essa igreja. Eu falei, agora eu corri atrás. Deus é soberano, mesmo sobre isso. Né? Bom, a gente tem muito exemplo de hoje de igrejas, que você vê quando as pessoas vão para a igreja, elas, ao invés de florescerem como pessoas, né, se tornarem mais alegres, ou mais sonhos, tudo, a pessoa começa a regredir. Tem alguma coisa errada. Estagnar. Tinha um colega minha na PUC que falou assim, Rodolfo, depois que minha mãe virou cristã, eu perdi minha mãe. Ela só prega para mim, ela só fala de Jesus, eu não tenho mais a mãe que eu tinha. Então, essas coisas você fica pensando, meu Deus do céu, que igreja está fazendo? Né? Bom, gente, mas isso tem muito a ver com essa questão de como que as pessoas organizam a igreja, né? Como que as igrejas são organizadas. E a gente vai ver aqui que existe duas polaridades. Eu vou falar muito na linha do que o Guilherme falou, mas o Guilherme focou muito em comunidade e relacionamentos. Né? Eu vou focar mais na questão de estrutura de igreja. O Jerome Bass e o Ronald McCullough trouxeram uma reflexão muito boa sobre isso. Tem igrejas, por exemplo, que o problema da igreja está relacionado com a forma. Então, você vê, forma, quando eu falar forma, você sempre lembra assim, forma tem a ver com estrutura, com regras, com princípios, com processos, né? Então, a forma tem muito a ver com o estabelecimento desses princípios, que dão forma, organizam, né? Alguns princípios políticos, eclesiásticos, que toda igreja tem que ter, tá? Então, a forma tem muito a ver com a estrutura, tem a ver com esse aspecto de manter ordem. E liberdade tem a ver com o aspecto mais individual, de expressão individual da personalidade da pessoa. Então, existe sempre na igreja essa tensão, essa polaridade entre forma e liberdade. Deu para entender no início aqui? Vai ficar mais claro à medida que a gente caminhar. Então, né, a questão que a gente coloca. Como nós podemos ter forma, estrutura, regras e ordens saudáveis a ponto de não destruir a liberdade individual e a expressão desta? Então, a questão é, como que a gente pode ter uma forma na igreja que não destrói a individualidade? Né, que não vem destruir a personalidade da pessoa, as escolhas individuais, a individualidade. E do outro lado, né, como nós podemos expressar nossa liberdade, nossas escolhas, nossa individualidade, sem que isso vire egoísmo? Porque tem um outro polo, né, igual o Guilherme falou aqui. Se a ênfase for muito na liberdade, vira uma coisa solta, fragmentada, cada um caça seu rumo, não tem comunidade. Vira egoísmo, individualismo, competição, quebrando os laços de comunidade, tirando a liberdade de outros. Porque, na verdade, como o Guilherme falou aqui antes, né, se a liberdade for absoluta, o eu for absoluto, você vai destruir quem está do seu lado. Gente, a gente vê isso, né, em muitos exemplos, mas onde a gente vê isso muito claro, essas questões refletem outras realidades, como na sociedade. Não é só a igreja que passa por essa tensão entre forma, ordenar as coisas, sem destruir a individualidade, a liberdade, a personalidade. Porque há em nós um profundo desejo de ordem e de liberdade. Então, todo ser humano, todos nós temos esse desejo na nossa vida. Eu fico vendo assim muito. Eu tinha um rapaz lá, um brasileiro, que apareceu no Labi da Holanda um dia. Né? Quando o cara contou a história dele, eu falei: gente, isso aí parece uma vida de sonho, de filme. Que ele aprendeu a pintar barco e a parar o casco no barco, um negócio assim. E a vida dele era só ir nos portos, assim, no mundo, e ele arrumava emprego muito fácil, ele era muito bom no que fazia. Então ele ia para Nova York, São Francisco, ia para Flórida, depois foi para Holanda. Falei: gente, esse cara, que vida, né? O cara chega nos lugares, lugar mais bonito, trabalha lá. O pessoal do Labri falou: ele estava com a vida arrebentada. Por quê? Era uma liberdade sem forma. Assim, ele assumiu um estilo de vida e chegou ao ponto que ele falou assim: não, eu preciso de ter ordem, eu preciso de ter um lugar, eu preciso de ter pessoas, compromisso, eu preciso de ter, né, algo que me limite. E você vê que a razão dele ter ido em Labri é porque ele queria mudar de vida, porque aquilo lá. Então você vê, e tem muita gente que, principalmente em filme, né, americano, igual o Guilherme falou, tem esse ideal de vida, né, um cara que é totalmente livre, cabelo ao vento, carro conversível, assim, saindo, tem aquela ilusão, né, que essa é a vida ideal. Mas, na verdade, o anseio profundo em todos nós é que nós tenhamos as duas coisas juntas, né, forma e liberdade. Na sociedade, a gente vê isso em relação aos governos, né? O Guilherme comentou aqui, acho que é muito interessante a gente olhar para a luta na área política e ver como que isso reflete a nossa necessidade na igreja. Então, a gente tem governos que são baseados principalmente na forma. Então, a questão é a estrutura, a questão são as regras. Mas esses governos, geralmente, ou na maioria dos casos, quando a ênfase é só num desses aspectos, ele vai degenerar para ditaduras, estados comunistas, né? A gente vê o que aconteceu no estado comunista, né? Milhões de pessoas morreram, quer dizer, a individualidade foi massacrada, né? Se você não era comunista, se era um cristão, se você cria em algo, você tinha que ser destruído, banido. Então, não sei, como que a ênfase na forma traz opressão? Unipartidarismo, né, estado que só tem um partido, como que a corrupção vem e acaba com tudo, né, quando a questão é muito de centralizar a economia, centralizar o estado, essa ênfase. E isso geralmente, nesse tipo de governos, eles oprimem o espírito humano que clama por liberdade. Então a gente vê a experiência marxista lá na Europa, né, oriental e na Ásia. Gente, depois de anos de marxismo, anos de comunismo, o povo tentando ensinar pela doutrina, que Deus não existe, tudo. Hoje você vê que tá, o clamor por liberdade é tão grande que hoje o povo está indo para o outro oposto. Né? Você vê hoje na Rússia todo mundo querendo ganhar o seu, ninguém quer saber de ninguém, o povo quer ficar rico, individualismo total. Por quê? Porque sempre que você puxa muito para um lado, o ser humano vai tender a buscar o outro polo disso. E por outro lado, né, governos também que são baseados só na liberdade. A gente vê o anarquismo aí, né, o individualismo, o liberalismo total. Então eles têm ausência de restrição e levam a ações destrutivas e fragmentárias. O tipo de sociedade que adota essa postura de muita liberdade individual, você vai ver crescimento no número de divórcios, assim, você vai ser total. Né? Porque a pessoa teve uma crisezinha, a liberdade dele, um divorcio, vou arrumar outra pessoa. Aborto. Parece que o movimento para aborto é pró-escolha, né? Pró-choice. Então, toda a linha de pró-aborto, ele enfatiza a escolha individual, a liberdade individual. Vícios, geralmente sociedades que vão para esse caminho da liberdade, ela começa a ter muito problema com vício, né? Isso traz um prejuízo para a sociedade como um todo. Doenças, depravação. Hoje na Holanda, né, a gente passou um período na Holanda, algo interessante, a Holanda é conhecida como o país mais liberal do mundo, né? Amsterdã. Não sei se vocês viram umas reportagens de uns meses para cá, o povo está querendo voltar atrás. Vocês viram essas reportagens? Que esse tipo de postura em Amsterdã acabou com a cidade. Amsterdã hoje virou uma cidade cheia de violência, cheia de droga, tudo quanto é gente ruim vai lá. O turismo, que era um turismo, porque a cidade ela tem um peso histórico. Aquele tipo de turismo sumiu. Todo mundo que vai para lá é só para usar droga, prostituir. E o povo está chegando à conclusão que aquilo é ruim para a comunidade. Então hoje, por exemplo, o primeiro-ministro da Holanda hoje é um cristão. Então o pessoal está visando assim, voltar para muitos princípios de coletivo, de forma. Deu para pegar, gente, na questão do governo, como que... Mas a tendência da cultura é sempre esse movimento pendular, né, de um extremo para o outro. Então, por exemplo, hoje na Holanda pode ter lá um movimento muito conservador em termos de forma que vai puxar a coisa para o outro extremo. Né? Então a gente vê sempre, existe em nós, em cada um de nós, essa necessidade de ter as duas coisas juntas. Bom, gente, mas excessos comuns na igreja refletem também a ausência de atenção devida na instrução da palavra referente ao ser igreja. Em muitos dos casos, quando a gente olha para a igreja, a gente vê os mesmos padrões sociais lá na igreja. E a questão é, então está faltando instrução na palavra. Porque, gente, o Guilherme colocou aqui, pela Bíblia toda, a gente vê que esse princípio de unidade e diversidade está na Bíblia toda. Parece que assim, isso percorre toda a Bíblia, né? São do Pai ser um e de Deus ser um e três. Essa questão da unidade e diversidade. Porque, na verdade, as pessoas que estão fora da igreja, eles não têm esse padrão. É muito difícil você ver uma teoria política que é balanceada nesse tempo. A tendência, geralmente, é ter oposição, né? Então tem o povo que é da oposição, os comunistas e os liberais. Mas a igreja é um povo que foi chamado para viver algo que não reflete isso. Né? Então a gente está perdendo aquilo que a palavra tem para nós de especial nessa relação específica. Bom, gente, o que a gente vê na igreja, então? Muitas vezes a ênfase na igreja é na liberdade. Mas isso tem levado muitos à permissividade e ao relaxamento ético dos cristãos, sendo semelhante às práticas sociais comuns. Então eu ouço às vezes sobre pessoas que participam de igrejas que a ênfase é muito na liberdade, você pode fazer o que quer, que você vê que a igreja está despedaçada. Não tem comunidade, ninguém obedece ninguém, ninguém presta conta para ninguém. O negócio é só o que eu quero fazer e tudo que se vê. Quer dizer, a igreja fica ferida com isso. Aí começa um pecado, a ter uma aceitação pelo pecado além daquilo que a Bíblia coloca, né? Além daquilo que a Bíblia coloca no saudável, né? Que é o perdão de Deus e a restauração. E a gente vê nesse tipo de mentalidade um reflexo na prática cristã, principalmente fora da igreja, né? Então, na ética, nos negócios, o cristão começa a fazer todo tipo de trambicagem, gambiarra, né? Passar por debaixo do pano as coisas. Nos relacionamentos, na infidelidade, falta de compromisso. Ou até isso reflete muito numa busca por autoaperfeiçoamento e satisfação individualista. Vou entender muito essa coisa da pessoa querer crescer pessoalmente, mas assim, numa linha que não enfatiza o lugar da comunidade. Então a pessoa quer desenvolver intelectualmente, espiritualmente, que é muito essa linha da autoajuda, né? Então, hoje a gente vai muito à livraria cristã, a gente vê livros lá que são autoajuda. É autoajuda. Tipo assim, como você pode ser, assim, como você aprenda as 5 leis da riqueza. Então essa ênfase muito forte nessa autoatualização, né? Isso é uma corrente que tem na psicologia também muito forte. A pessoa ela tem que se tornar ela mesma, isso é um processo individual, você tem que fazer essas coisas. Então isso traz uma ausência da pessoa em relação à vida comunitária e leva a uma libertinagem no final. Se a pessoa realmente... Provérbios tem um versículo que é fantástico. Ele fala assim, aquele que anda sozinho busca os seus próprios interesses e se levanta contra a verdadeira sabedoria. Versículo tremendo, né? Aquele que anda muito sozinho busca os seus próprios interesses e se levanta contra a verdadeira sabedoria. Então, gente, essa busca muito individualizada sempre vai levar a alguma ruptura, algum problema no futuro. Então, a gente vê muita igreja hoje, por exemplo, com a ausência de convicções. O pessoal quer ser tão agradável, assim, agradar tantas pessoas, que já não tem mais convicção de nada. Ah, mas você não tem uma doutrina? Não, doutrina divide. Então a pessoa... na verdade, pode dividir, mas assim, mas é uma ausência total, a pessoa nem crê mais nas coisas. Ah, mas e que Cristo, só Cristo é o caminho para a verdade? Eu não sei. Para mim, eu tenho certeza de mim, eu não sei. Se... Eu tenho visto muito cristão, assim, com a ausência de... O Chesterton fala algo fantástico, né? Ele fala assim que quando o cristianismo saiu da... O Chesterton é um autor cristão católico, que eu amo, assim, uma pessoa fantástica. E ele fala assim, que o que acontece hoje é que as virtudes cristãs, elas estão por aí, mas só que elas estão loucas. Ele falou assim, a humildade antes era algo que levava a pessoa a sempre querer fazer algo a mais. Ele nunca se satisfazia com o que estava fazendo. Ele falou assim, as grandes obras da humanidade foram criadas pela humildade. Então a humildade, ela estava centrada no órgão que ele fala da pretensão. Então a pessoa, ela sempre sentia que ela tinha que fazer algo a mais. Ela sempre tinha essa convicção de que ela tinha que fazer algo a mais, por causa da humildade. Fala que hoje a humildade está no órgão da convicção. Então todo mundo acha que ser humilde é você não ter convicção nenhuma. Isso aqui é ser humilde. Ele falou, esse tipo de humildade trava todo mundo, ninguém faz nada. O cara não crê em nada, ele não sabe para onde está indo. Então ele fala, não, a humildade cristã sempre foi relacionada às grandes obras da humanidade, foram feitas por pessoas humildes. E hoje a humildade que tem por aí é uma humildade que trava todo mundo. Ninguém sabe o que é para fazer, ser feito. Então esse apelo à liberdade do espírito reflete em práticas materialistas, consumistas e individualistas em geral. O consumismo aqui é muito forte, gente. Essa ênfase na individualidade. A pessoa não está nem lembrando o que ela faz. Tipo assim, o dinheiro dela é dela, ela vai consumir, não está nem aí para a necessidade do próximo, de alguém na igreja, enfim. E acaba sendo vítima de um sistema, né, que está aí. Bom, do outro lado, né, o controle excessivo e uma ênfase na forma tem levado a estruturas opressoras, feias, né, estrutura que você vê assim e fala, gente, coisa esquisita. E negadoras da vida. Ontem um filme também, vocês viram? Acho que o filme ontem serve para ilustrar bastante, né? Um tipo de estrutura e uma estrutura que enfatiza muito a forma, a regra, os princípios, e só isso, né, em detrimento da liberdade, da expressão da individualidade da pessoa, acaba virando a coisa de opressão. Então a vida sai dali. Você vê que a pessoa vai fazendo o certo, mas já não tem gozo na vida cristã. Isso reflete um separatismo por questões mínimas, né? Quando a ênfase também é só na doutrina correta, tudo tem que ser essa doutrina, na regra correta, a separação ela sempre vai ocorrer. Porque se a pessoa discordou em um ponto, o povo racha. Então essa ênfase muito forte na forma também leva a muito separatismo. Uma rigidez, fixidez das normas, um legalismo em temas éticos. O que você vai fazer para agradar a Deus, para você ser perfeito diante de Deus? Uma ênfase em regras, conduzindo ao farisaísmo pessoal. Então, contra a ênfase na liberdade leva muitas vezes a uma libertinagem, uma ênfase nas regras vai levar ao farisaísmo. E os dois pontos estão fora do propósito de Deus, né, para a igreja. Que interessante isso aqui. Fazer ou não fazer algo que se torna o padrão da vida cristã. Está lá também no filme, lá no final. Né? Você não pode se definir pelo que você não faz, mas pelo que você vive, pelo que você cultiva. Tirando o gozo em práticas de vida. Gente, isso é uma coisa que eu tive essa crise pessoal aqui. Devocional, sua vida de oração, sua vida de leitura da palavra, o evangelismo, fica tão enfatizado que aquilo é uma norma na igreja que acaba que o gozo sai daquelas práticas. Aí quando você vai ver, você já quer que isso tenha terror daqueles momentos. Por quê? Foi forçado. Então a sua individualidade não participou do processo. E muitas pessoas hoje têm muita dificuldade de retomar essas disciplinas porque ele foi imposta a fazer aquilo de uma forma tão forte que hoje ela tem que ser restaurada mesmo, curada, para ter uma vida devocional de novo, para ter alegria em evangelizar de novo. Aquela coisa, domingo à tarde, o sujeito trabalha a semana inteira. Vai morrer lá, a família, longe da família, domingo à tarde, evangelismo. Falando que isso é errado, não, mas quando isso é colocado de uma forma muito intensa, assim, a pessoa acaba fazendo aquilo sem gozo e sem aceitar aquilo, e depois ela toma horror daquelas práticas. E geralmente um excesso de conformidade é apresentado como dedicação à comunidade. Então, essa coisa da massificação que o Guilherme falou. Quando a ênfase está muito na forma, a tendência é todo mundo ser igual. A igreja parece um exército, assim, com todo mundo igual assim, do mesmo jeito, do mesmo jeito de falar. Então essa ênfase é como se, ah não, o que a gente está fazendo é formando comunidade. O Guilherme falou, mas na verdade não é comunidade, é uma multidão. E a multidão, então a pessoa está lá, às vezes ela nem sabe por quê, está lá no meio. Então às vezes essa ênfase na forma traz isso também. Nós estamos condenados a viver os mesmos dilemas e padrões da sociedade à nossa volta? Há uma tensão indissolúvel entre forma e liberdade que torna a busca por uma igreja saudável algo impossível? Quer dizer, porque a gente vê muitas vezes um exemplo, esses exemplos, os extremos, né? Mas a gente está condenado a isso? Né? A questão é que na Bíblia a resposta oferecida por Deus é um consolador. Não. Quer dizer, esse dilema ele não existe na verdade. Não é um dilema impossível de resolução. Na verdade, o que Deus fala é: não existe uma forma saudável de ser igreja. Então, a origem da resposta, né? De onde que estaria essa resposta? Que, gente, o fundamental também, quando a gente tem nossas questões, como ser igreja, como ser comunidade, ou viver a vida cristã, é de onde a gente vai tirar essa resposta. Porque tem muita gente que procura no ungido, né, ou numa profecia. Tem muita gente que vai buscar lá na tradição. Hoje tem muitos movimentos na igreja, né, no, por exemplo, a ortodoxia radical. Não sei se vocês ouviram. O movimento está surgindo lá em Cambridge, muita gente boa no meio. Mas eles estão querendo dar um novo molde para a igreja baseado na tradição. Então eles estão voltando lá na pré-modernidade e tentando retomar aquele tipo de adoração, né, litúrgica, velas, o ícone. Então o pessoal está voltando, quer dizer, tentando reavivar a igreja por meio da tradição. Outros enfatizam muito o carisma, né? Não, para avivar a igreja a gente tem que enfatizar o carisma. A pessoa, o homem de Deus, é por isso que a igreja vai. É assim que a igreja vai ser renovada. Mas onde que a gente tem que buscar essa resposta? E a gente tem aqui como proposta que a palavra e o Espírito de Deus são a direção. Mas palavra e Espírito, a gente tem que entender, assim, muitas vezes a gente separa as duas, né? Interessante que na época da Reforma as duas coisas eram sempre ligadas. Palavra e Espírito era... Qual que é a origem da autoridade cristã para a igreja? A palavra revelada pelo Espírito, afirmada pelo Espírito. É o Espírito atuando por meio da palavra. Então nunca houve na Reforma essa distinção entre palavra e Espírito. Sempre tinha essa ênfase que os dois trabalham juntos. Nunca o Espírito Santo vai fazer algo que a palavra já não tenha revelado. E nunca aquilo que está na palavra de Deus vai negar a dimensão do Espírito Santo afirmando a nossa vida. Então, quando a igreja estava buscando assim, gente, onde que está a autoridade para a vida cristã, para todas as coisas? Os reformadores falaram, está na palavra confirmada pelo testemunho do Espírito Santo. Então, as duas coisas sempre foram muito ligadas. E essa também é a origem da nossa resposta para as questões de igreja que a gente tem hoje. Não há tensão entre Espírito e palavra no Novo Testamento. Somos chamados a ser cheios de ambos. Efésios 5,18, está fácil aqui para mim ler. Diz aqui: e não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Quer dizer, a palavra de Deus fala para a gente ser cheio do Espírito Santo, né? O Espírito Santo habitar em nós. Em Colossenses 3,16, mesmo o apóstolo Paulo vai dizer: irmãos, não, está em Filipenses, só. Colossenses 3,16. Paulo também falando: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Para você ver, ao mesmo tempo que a Bíblia fala enchei-vos do Espírito, fala enchei-vos da palavra, deixa a palavra habitar ricamente a sua vida. Espírito e palavra sempre são apresentados no Novo Testamento em simetria perfeita. 2 Tessalonicenses 2, versículo 13. Diz assim a Bíblia: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Olha isso aí. Então, o que que santifica o cristão? O Espírito e a fé na verdade. João 17, 17. O Guilherme abordou ali a oração sacerdotal de Cristo. Alguém lembra o que ele falou? João 17, 17. Jesus diz assim, depois que ele fala, eles não são do mundo, como também eu não sou, ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a pessoa dá ênfase na palavra. E aqui tem outros versículos também que vão nessa mesma direção, né? A liberdade espírito. Que a palavra ela santifica da liberdade, o Espírito também. Onde há o Espírito, aí a liberdade. Que a liberdade está... Deu para pegar isso, gente? A questão de onde que está a nossa referência para nós termos respostas? A palavra e o Espírito de Deus. uma citação aqui. No momento em que o Espírito, faltando o Engel, é separado da palavra de Cristo, a porta está aberta para toda a forma de ilusões e imposições. A doutrina escrita parece ser muito literal. Quer dizer, quando você retira, né, a palavra do Espírito, ou dissocia as duas coisas, a doutrina escrita parece ser muito literal. E as pessoas se esforçam assim por criar novas teologias. Não é? Quem falou isso no contexto de muita discussão foi Calvino, nas institutas. Então Calvino tinha muito essa luta, né, porque ele viu o quê? Que muitas igrejas na época, né, tinha a reforma radical, o povo estava inventando assim, a ênfase era toda no Espírito. E o pessoal dessa linha mais anabatista radical, eles zombavam dos calvinistas, falavam assim, ah, que o povo lá está na letra, ainda está na letra da lei. Mas aí chegou o ponto, essa liberdade foi a tal ponto, né, lá em Münster, né, aquela cidade, que o povo se juntou lá e ficou, todo mundo achou que o paraíso tinha chegado, o Espírito está com eles, e ficou todo mundo pelado. Guilherme pode falar melhor o que aconteceu, né? É, mas a ênfase da liberdade foi tão grande que eles chegaram a essas ilusões que Calvino está falando. Ele falou, ó, gente, onde que esse pessoal está errando? Estão achando que o Espírito de Deus vai revelar algo novo que não está na palavra. Falou, não, o que a gente está propondo não é só a palavra, é o Espírito por meio da palavra. É através dessa fonte de vida que a gente vai fundar a igreja daqui em diante. Por nós sermos finitos, sempre temos de viver no equilíbrio entre forma e liberdade. Quer dizer, existe, por nossa limitação pessoal, por nossa limitação de conhecimento, por nós não conhecermos cada pessoa que faz parte de uma comunidade, a gente vai sempre ter a necessidade de trazer forma e liberdade. O Guilherme também falou isso muito aqui no contexto de comunidade, né? O eu e o tu. Sempre, né, nessa polaridade ali, vai ser nessa suposta tensão polar ali, onde a pessoa vai surgir, onde uma estrutura saudável de igreja vai surgir. A busca de normas perfeitas sempre gerará opressão. E a busca de liberdade perfeita sempre gerará licenciosidade. Gente, isso aplicado na igreja, né? Sempre, se você enfatizar, não, a nossa igreja vai ser liberdade, a ênfase na liberdade. Você vai ver que a igreja vai acabar como igreja, não vai existir nada. Vai ser uma coisa tão fluida, assim, que não vai ter, o povo não vai saber para onde está indo, quem que é o pastor, quem que é a autoridade, cada um vai ficar perdido. Unidade e diversidade, particular e universal, Deus como triuno, estes são princípios e realidades fundamentais da fé cristã. O Guilherme explicou isso já na palestra anterior. Forma e liberdade fornecem o ambiente de Deus para a manifestação da plena identidade e expressão humana. Gente, só essa questão do ser humano, né? O Guilherme nem falou isso aqui antes. Eu vi a palestra do Guilherme e falei, meu Deus do céu, o Guilherme está falando muita coisa que eu queria falar. Mas aqui é aplicado à estrutura de igreja. Gente, as estruturas criadas por Deus, se elas forem obedecidas e se a pessoa viver de acordo com elas, o humano nela vai florescer. Elas não oprimem. Então a lei de Deus, os princípios de Deus para estruturar a vida, elas trazem liberdade. Por exemplo, na família, né? O que é a família? É uma forma, não é? É uma estrutura também. Quer dizer, Deus estabeleceu uma estrutura na criação. Tanto que os fariseus, quando eles fecham no casamento, o que Jesus fala? No princípio não foi assim, Mateus 19. Os fariseus estavam colocando a questão do divórcio ligando a Moisés. Jesus fala assim, não, gente, é lá no princípio. Quando Deus criou, como é que era? Era família, não era? Então, o que Deus uniu, não separe o homem. Então, quando Cristo afirma a instituição do casamento, ele liga isso a uma norma que está fundada na própria criação. Gente, se nós somos criados e Deus criou essas normas, a gente só vai ter liberdade plena quando a gente conseguir viver nossa liberdade em obediência às normas criacionais. Deu para entender isso, gente? Existem normas criacionais, existem normas humanas. Essas ferem. Quando uma norma é humana, que ela cria e fala assim, não, isso aqui é de Deus, e oprime, aí Deus não está no meio. Isso tem muito a ver com a questão de lei. Né? Tem muita igreja hoje que coloca assim, que a lei é do mal, e a graça é do bem. Então a lei... Mas a abordagem da Bíblia sobre essa relação lei e graça, não existe essa depreciação da lei. Que Paulo deprecia o quê? Que homens caídos tendem a se justificar pela lei. Ou tentem agradar a Deus pela lei. Isso gera morte, Paulo vai falar. Mas a lei em si, o que o Paulo fala? Ela é boa. a lei é boa, ela é santa, ela é justa. Só que quando eu tentei seguir a lei por mim mesmo, eu vi que ela me matou. Ah, então a lei é má? Mas o que Paulo fala? Não, a lei é boa, eu que sou mau. O que Paulo está falando é o seguinte: sem a graça de Deus, sem a graça de Cristo em nós, a gente nunca vai conseguir obedecer os princípios de Deus, as normas de Deus. Mas a lei em si, a norma, a regra de Deus, ela liberta. Tem salmos que falam sobre isso, né? Jesus fala de um jugo, existe um jugo em Cristo, mas ele é suave. Então, quer dizer, a vida cristã não é só esse impulso da graça sem nenhum jugo, sem nenhuma forma. Salmo 19, né? O salmista fala da lei do Senhor é perfeita, mais agradável do que o mel, né? Mais preciosa do que o ouro, puro ouro refinado. Então a gente vê no salmista um desejo, um amor pela lei de Deus, que às vezes a gente perde isso na igreja, né? A gente perde isso, que a lei de Deus é para instruir a gente a viver na justiça, mas aí pela graça de Cristo. E isso para a estrutura de igreja é muito importante também. A gente vê o lugar de normas, o lugar de regras, mas aí por dentro Deus movendo essa, transformando nosso coração para obedecer esses princípios, a vivê-los. No Ocidente, a noção de lei bíblica deu origem aos regimes constitucionais democráticos, unindo justiça e liberdade, promovendo saúde dos povos. Gente, a democracia ocidental, o fundamento dela, como a gente conhece hoje, existia a grega, né? Então a grega era um tipo de democracia que a mulher não tinha direito nenhum, um escravo. Mas essa democracia constitucional, o Estado de Direito, ele surgiu no contexto, principalmente, de nações que eram reformadas. Existem muitos estudos que falam assim, que a democracia surgiu porque eles aplicaram princípios de Deus da igreja, aplicaram na sociedade. Então qual era o princípio da igreja? Que todos eram iguais diante da lei de Deus. Então a individualidade era respeitada, mas tinha disciplina. Então a igreja não era uma liberdade sem forma. Dá pra pegar isso, gente? Então até o governo ocidental, as formas mais saudáveis de governo que a gente tem é porque elas foram inspiradas nesse princípio de lei divina, onde a liberdade é respeitada, mas existe justiça também. Essas duas coisas são uma discussão muito forte que tem na política. Como se une as duas coisas? Liberdade, mas justiça. Como que a liberdade não pode desenvolver a tal ponto de trazer injustiça na sociedade? Então isso, isso que as democracias orientais conseguiram trazer junto, quando elas são feitas de forma saudável, foi inspirado em princípios de Deus. Então é para a gente se orgulhar também e pensar na estrutura de igreja. Então a palavra de Deus deve ser buscada para nos orientarmos como igreja, vivendo a liberdade dentro dos princípios e normas libertadoras de Deus. O conceito aqui eu não vou tocar ele agora, que talvez iria complicar as nossas... nossa concepção. Bom, gente, o Jerome Bass, ele vai desenvolver, ele dá os exemplos de como que certas igrejas, para conter a liberalidade, a ausência de doutrina, elas tendem a adotar algumas formas que acabam sendo opressoras, né? Existe, por exemplo, uma visão elevada da estrutura da igreja. O pessoal chama isso de high church. Vocês já ouviram falar isso? Você é fulano de tal, é high church. Ele tem uma visão da igreja local que é muito elevada. Muito elevada. E geralmente nesse contexto a pessoa acaba assim, ela identifica a estrutura da igreja com o corpo de Cristo mesmo. No sentido seguinte, se a pessoa não está ali obedecendo as autoridades da igreja, ela está fora do corpo. Então tem muito essa visão de high church, uma visão muito elevada da igreja. Olha alguns exemplos aí. Buscando combater a licenciosidade do mundo de cristãos, muitos têm assumido formas rígidas de autoridade, como a forma piramidal. E a gente tem isso, por exemplo, na Igreja Católica, né? Forma piramidal. Tem o Papa, aí tem lá os cardeais, os bispos, os padres. E tudo, na verdade, tem essa... Tudo que for decidido tem que subir lá no topo da autoridade e voltar. Quando a Igreja Católica Romana faz, estabelece isso, qual que é a ênfase? Manter a ordem, não é? A ênfase é toda na ordem. Então existe essa estrutura piramidal. A Igreja Católica está aí há 2000 anos, mas o que me assusta é quando a Igreja Evangélica começa a ficar piramidal, porque aí o negócio ganha. Porque geralmente uma pessoa se unge como um apóstolo, como assim, autoridade máxima da igreja, e forma aquela estrutura mesmo. E tudo que acontece na igreja, em termos de decisões pessoais, ela tem que passar nessa, esses níveis hierárquicos até chegar lá no topo. E geralmente essa pessoa é como se fosse um papa mesmo. Porque acima dela não tem ninguém. Vocês já viram isso, gente, esse modelo de igreja? Por exemplo, hoje em muitos grupos de discipulado, hoje tem isso. Né? Tem aqueles grupos de discípulos. Né? Então a pessoa, assim, tudo que a pessoa vai fazer, ele tem que falar para o discipulador. Então assim, nossa, vamos mudar de trabalho, mudar de emprego. Aí ele tem que ligar para o discipulador e falar, estou pensando em mudar de emprego, o que você acha? Fala assim, não, faz isso, agora não. E ele, ou então fala assim, espera aí que eu vou... Tem muito isso, gente. Os testemunhos de Jeová, muitas vezes, já viram? Como que quando eles passam aperto, eles têm que chamar o que está acima dele para ir lá na casa visitar. Tem muitas formas de igreja que adotam essa postura. Mas isso acaba assim, trazendo uma rigidez que fere a liberdade individual das pessoas. O André estava comentando de um grupo em Belo Horizonte, não lembro direito qual que é o nome que eles falam, mas os discipuladores, eles chegam para a pessoa e falam assim, não sei se Guilherme lembra, o preço do reino. É, o pessoal do reino. Mas eles têm uma frase lá, que eles chegam para a pessoa e falam assim, ó, esse aqui é o preço do reino. E eles falam para a pessoa para... Oi? É o calcular o custo do reino. E o discipulador chega para a pessoa e fala assim, olha, eles veem a pessoa, por exemplo, a pessoa é um promotor de justiça, o André deu esse exemplo. Fala assim, ó, você vai ter que deixar seu cargo na promotoria. Mas por quê? Não, se nós decidimos que esse é o custo do reino para sua vida. Aí a pessoa, se ela quiser continuar sendo discipulada, ela tem que abrir mão. Então são formas assim, algumas formas de organização em célula têm essa tendência, né, de estrutura muito piramidal, e todas as decisões inferiores têm que passar por nível de hierarquia, tudo. Ou de discipulado intenso, igual eu falei, oi? É uma destruição. Tem muita gente oprimida que vive num contexto assim. Mesmo, destruído. Porque eu lembro de um pessoal da Igreja Internacional de Cristo que estudava na PUC. Aí eles foram lá e começaram a entrar no grupinho nosso lá, no clubinho que a gente tinha, e começaram a tentar evangelizar lá dentro. A gente chamou isso para uma conversa. Eu fiquei assim, abismado, que sempre andava em dois, né? Aí um falou assim, você tem algum discípulo, cara? Perguntou para mim. Eu falei assim, não, acho que eu tenho. Acho que eu tenho. Duas pessoas que eu acho que eu discipulo. Falou assim, onde que eles estão agora? Você sabe? Não, ele falou assim, então não é discípulo. Se é discípulo, você tem que saber cada passo que a pessoa dá. E assim, eles têm essa prática. Se a pessoa vai fazer qualquer coisa na vida, ele tem que ligar para o discipulador e falar, ó, vou viajar para tal lugar. É um controle total, gente. A ênfase totalmente na forma, e como que isso vai trazendo opressão. Mas existem formas mais amplas desse tipo. Né? Por exemplo, na igreja anglicana, tem dois tipos de igreja. Tem uma mais evangelical, descentralizar, e tem a high church também. É como se fosse assim, é toda piramidal, tem um bispo, todo mundo respeita essa autoridade, essa tradição. Essa opressão individual. Isso já é uma outra dimensão mais presente, né? Esse negócio de sistema de circular. No caso desse raio hoje, que a gente está falando, não tem controle piramidal, tem uma hierárquica tradicional bem antiga. Mas que não é opressor. Não é opressor. Não, fica controlando a vida do que é. Mas a estrutura. No que se refere à vida da igreja local, aí tudo é altamente hierarquizado. Tem uns exemplos, né? A gente vê no meio pentecostal isso, tem no meio, né? Tem um exemplo católico, mas a questão é, tem igreja que enfatiza uma forma, né? E muitas geram opressão. Estas formas de ênfase na estrutura da igreja são consideradas como uma visão elevada da igreja, em que Cristo e o reino são identificados com a igreja local, e suas relações de autoridade, em que os superiores são como papas. Né? Gente, o que significa isso? Que Cristo é identificado com essas estruturas. Que a pessoa realmente, elas creem assim, olha, se você está no corpo, você tem que obedecer aqui. Você só tem autoridade espiritual se você estiver totalmente submisso a uma autoridade acima de você. Por exemplo, o Jarabá cita, né, eu já li um pouco desse livro do Watchman Nee. Muita gente que pode, deve gostar do Watchman Nee, eu gosto de muitas coisas dele. Mas tem um livro dele, Autoridade Espiritual, tem muito líder que dá esse livrinho para o povo ler, porque é o livro que todo líder quer. Né? Que o Watchman Nee coloca, né, que se você não tiver submisso a uma autoridade, você não tem autoridade nenhuma. Mas o nível de submissão é quase total. É tipo assim, se a pessoa falar assim, não, você não vai mudar de emprego, você não vai casar, você não vai fazer esse curso, você tem que obedecer. É quase um controle sobre a vida da pessoa como um todo. Né? A noção de cobertura espiritual, né? Muita gente enfatiza muito, além daquilo que a Bíblia coloca como saudável. Né? Irmão, você está sob alguma cobertura espiritual? Então tem muita gente que fala assim, ah, agora eu tirei minha cobertura de você está sob o diabo, tem total acesso. Gente, isso era o que a Igreja Católica, a visão da Igreja Católica é essa. Né? Por isso que a Igreja Católica tem aquelas chaves, que eles creem. Né? Quando a Igreja Anglicana saiu da Católica, o Papa falou, eu fecho o reino sobre a Inglaterra. O reino não está mais aí. Fechei a porta do reino sobre a Inglaterra. Então tem muita gente que no nível de discipulado individual tem essa visão. Se ela saiu da sua autoridade, ela pode fechar a porta do reino ou sentar nas trevas no inferno. Então essa noção muito forte, né, de cobertura, uma ênfase muito exagerada sobre isso. Né? Gente, nesses contextos, as decisões especiais pessoais sempre são consideradas no modelo de estrutura de autoridade. Então, assim, decisões que a pessoa tinha que tomar diante de Deus, a gente vai ver quais são os critérios que a Bíblia coloca para isso, elas são tomadas no nível dessa relação de autoridade hierárquica. Eu conheço muitos irmãos e eu já vi assim que, por exemplo, para fazer uma viagem eles pedem autorização para o pastor ou para assistir um filme. Quer dizer, aquilo que é uma coisa individual da pessoa, ela transfere para uma autoridade superior. Escolhas mais simples na vida. Não sei se vocês conhecem, tem muita gente que realmente tem essa visão de autoridade. Isso termina por oprimir indivíduos que querem ser responsáveis diante de Deus. Nesse contexto de igreja, gente, a palavra e o espírito são insuficientes para a direção pessoal da igreja. E aqueles que se opõem ficam marcados por longos períodos. Por exemplo, eu conheço muita. Já conheci gente, né, que, por exemplo, saiu da igreja do contexto da Deus é Amor, né, que é uma igreja que muito forte, a estrutura de. Eles têm uma regrinha, eu já quis saber de uma regrinha que eles têm para criança. Não sei se vocês já viram. Deus é amor, tem que o menino não pode jogar bola. Se for jogar bola, tem que jogar bola com tal tipo de bola. É, tem uma série de regrinhas para os filhos dos crentes. Né? É isso. Oi? Deve ser o Davi Miranda. Bom, gente, mas eu já conheci muita gente que sai, por exemplo, da Deus é Amor e acha que não tem lugar para ela no reino mais. Ou ela volta para Deus é Amor ou ela está fora. É? Aí pode falar isso mesmo? É por aí. Eu cheguei a ser praticamente lá, porque eu me converti lá. Uhum. Principalmente quando eu me tornei batista. Aí eu não acredito, eu sou uma igreja batista. Uhum. Eu também passei por isso. Eu não era do Deus é Amor, mas era de uma igreja bem radical também. Quando eu saí, pra mim eu estava tipo, desviando. Assim. Mas era a minha sobrevivência. Eu falei assim, eu vou ter que ir, porque senão eu vou morrer. Gente, mas pessoas que são formadas ou discipuladas nesse contexto de igreja, geralmente demora anos para ela recuperar. É anos mesmo, para ela voltar a crer que Deus age de outras formas, ou que Deus abençoa outro tipo de igreja. Deus é gente boa. Que Deus é bom, gente boa. A ênfase no uso de profecias também. Né? Então tem uma que enfatiza muito a estrutura e outras enfatizam o espírito, mas no sentido assim, a profecia para a igreja. Aí já é um outro tipo de opressão também. Que tudo que vai fazer, Deus tem que falar, e geralmente fala só por meio de um ou dois homens de Deus. Né? Pois é, eu lembro um dia que eu estava na minha igreja e um irmão que também tem esse lado muito forte falou assim, irmão, vamos fazer um churrasco. Aí o outro passou e falou assim, Deus está me falando, é tempo de trevas, nós vamos ter churrasco, nós vamos para o monte orar. Deus do céu, que loucura. Que churrasco, tá? É no monte. Bom, gente, porque essa ênfase também, às vezes tem esse ar de liberdade, né? O espírito para liderar a igreja, mas termina sendo uma opressão talvez mais terrível do que a forma. Porque a forma, igual a gente falou, ela protege, ela ordena, ela define autoridades, limites de autoridade. Se a ênfase for totalmente também no espírito, como que o espírito vai liderar, acaba que é um ou outro que vai liderar a igreja e sempre o espírito vai falar através dele. Então tem essa coisa também. Gente, para crescimento de igreja, isso é muito tentador. Gente que quer que a igreja cresça rápido, isso é, as igrejas que mais crescem, geralmente elas têm essa estrutura. É o apóstolo de Deus que dá a palavra para a igreja. Todo mundo segue. Né? Porque a palavra de Deus veio através do apóstolo. O homem de Deus. Assim. Interpretação que muita gente usa, que os anjos da igreja de Apocalipse são os pastores. Né? Então, se Deus fala para a igreja, é só através do pastor. Só através do pastor. É, isso foi usado contra mim no tribunal eclesiástico. Mas eles têm muitos pastores que não assim também. Tem. Tem. Gente, assim, muita coisa também é um ensino inadequado. O pessoal nem sabe, às vezes você acredita nisso e vai vivendo e acha que aqui. Bom, mas também não é de fácil resolução, né? Essa questão. A multiplicação de regras, ao final, sempre traz uma incapacidade das pessoas de tomarem decisões e discernir a direção diante de Deus para suas vidas. Isso, o Schaefer falou isso. Então, essa ênfase muito grande em regras sempre vai levar a igreja ou as pessoas a terem muita dificuldade de tomar decisões, fazer escolhas na vida. Eu conheço muito contexto de igreja que a pessoa fica assim, ela está de mão na vida, fica ali, esperando Jesus voltar. Para tomar uma decisão é a coisa mais difícil do mundo. Ela não consegue ser responsável, né? Tomar uma decisão individual diante de Deus. Geralmente a pessoa ela acaba assumindo essa postura, que é só algo vai acontecer se alguém chegar, o profeta, e falar: fulano de tal, vai em tal lugar, fulano de tal, vai para tal igreja. A pessoa, ela fica ali. E por outro lado, né? Em questão de forma, por outro lado, liberdade total em pontos como convicções, doutrinas e princípios de comportamento tem gerado fragmentação e licenciosidade em muitas igrejas. Gente, estou dando o exemplo da igreja emergente com muito temor, tá? Mas é um movimento que hoje é muito forte nos Estados Unidos e está começando a vir para o Brasil. E a ênfase na igreja emergente é a liberdade, mesmo. Então, se a ênfase na igreja emergente, não, gente, a gente não tem convicções. A gente está numa jornada de fé. A gente não pode falar que crê nisso e está pronto. Gente, todo mundo que fez isso oprimiu. Eu conheço pessoas que vêm desse contexto, gente, a pessoa geralmente ela não tem convicção nenhuma. Ela não sabe se Jesus morreu por ela, se ela é cristã. Sabe que a pessoa, assim, não ofende ninguém, mas também, assim, não... Parece assim, ela não... O que a Bíblia diz é insuficiente para ela. E eu já conheço, já relacionei com pessoas desse tipo de igreja que você vê na vida da pessoa, assim, de segurança, essa... Sabe, parece que ela não tem nada em que se firmar. Ela está, assim, numa jornada e não tem nada é certo, nada é verdadeiro. E ela vai curtindo isso. É como se isso fosse um estilo de vida, essa coisa de... O medo de falar que acredita em algo, que tem uma opinião. Eu tenho uma igreja, mais ou menos 18 anos, ainda não estão prontos para pregar na igreja. 18 anos? Pois é. O povo fala muito disso também. Quando você fala que a igreja agora está tentando se mover e passa aqui, mas que na verdade é só um disfarce, assim, o pastor. Ele te dá liberdade, mas você tem que contar tudo para ele, que é verdade. Gente, é interessante, porque para jovem hoje, por exemplo, hoje é uma geração que a gente tem muitas poucas convicções, né? Hoje é um pluralismo, relativismo. Então já é uma geração que tem dificuldade. Às vezes vem de famílias, né, fragmentadas. Então parece que o jovem do Ocidente hoje tem muita dificuldade em afirmar que crê em algo, ter posição sobre as coisas. A geração anterior já não, né? Conversa, por exemplo, com meu pai, meus avós, o pessoal tinha, cria na coisa e pronto. E esse tipo de igreja vem, parece que vem nessa onda cultural, sabe? De não ter certeza de nada, a gente não pode ter... Então está claro na Bíblia, lá, uma doutrina assim, que o pessoal já, milhões de pessoas já creram, sabe que é aquilo, o pessoal não, deve ser isso, deve ter outra interpretação, mas não é tão claro. A pessoa tem dificuldade em aceitar de qualquer tipo de convicção. E tem gerado um tipo de igreja também que é muito... que a igreja emergente vai muito para esse caminho. Tem muita gente já combatendo isso, falando, ó, o pessoal fala que não tem muita convicção, mas vocês já são um movimento bem, bem articular. Vocês têm convicções, sim. Bom, não ter convicções é uma convicção que vocês têm, já tem isso como regra. Então, para a gente também... E eles trabalham muito a questão da sua publicação. Nessa igreja que eu estava, uma família resolveu trabalhar e se a gente não pediu o aval. Chegou lá, teve uma insolação, foi um castigo de Deus. Voltaram, tiveram um período de punição assim, enorme. É, não é da emergente. Da emergente já é o oposto. É ninguém, ninguém não tem autoridade nenhuma, ninguém tem convicção, ninguém sabe quase nada. É uma jornada meio pra onde, não sei. Bom, gente, só pra finalizar então. Finalizar que a gente já tá na hora do almoço, né? Então, algumas direções básicas. Interessante essa palestra do German Base, do Ronald McCord, que eu adaptei um pouco. Ela traz algumas direções básicas, ela não tem uma definição muito clara do que qual seria uma resposta, mas eles colocam claramente que Deus estabelece duas coisas para a direção da igreja, para esse equilíbrio de forma e liberdade na igreja. Primeiro, a autoridade da palavra apostólica. Então a igreja ela tem uma autoridade que está fundada na palavra apostólica, que no final das contas também são as escrituras. Paulo fala, né, o fundamento da igreja, o ensino de Cristo e a doutrina dos apóstolos. Essa é a pedra fundamental da igreja. Então tudo que sai daquilo ali, sai da autoridade ou da forma que a igreja deveria ter. Então onde que a igreja deve assumir a forma dela? Na autoridade da palavra. E aí, o que deve reger os relacionamentos na igreja e as decisões pessoais? A direção pessoal do Espírito. Deus coloca isso muito claro. Existe uma autoridade, as escrituras dão... Ela fornece uma forma para a igreja, muito clara. Mas o nível de liberdade, ela tem essa ênfase de que o Espírito Santo vai ajudar ou auxiliar os cristãos a tomarem suas decisões individuais. E é somente Ele. Deu entender isso? A gente vai aprofundar. Por exemplo, eles falam que está na Bíblia. Nunca você vê nas Escrituras um apóstolo dando uma direção específica para a vida de uma pessoa. No sentido assim, ah, fulano de tal devia ir para tal lugar, ou casar com não sei quem. Né? Então, assim, os apóstolos queriam o quê? Definir e determinar a autoridade da igreja. Existe, por outro lado, os apóstolos enfatizam muito. Paulo faz muito isso. Vê, olha as orações de Paulo, gente. Colossenses, Filipenses, Paulo sempre ora assim, eu oro para que o Espírito de Deus ilumine os vossos corações, para que conheçais. Você já viu como que Paulo ora para que o Espírito ilumine o coração dos crentes, para eles conhecerem a vontade de Deus? Quer dizer, Paulo chega lá e ele fala a vontade de Deus. Então tem muito essa... Ao mesmo tempo que eles falavam que a palavra deles para a igreja era divina e autoridade, a direção de Deus, o conhecimento chamado específico, o dom específico, sempre os apóstolos enfatizavam que o Espírito de Deus ia direcionar no contexto da igreja local. E essa oração, a maioria das orações de Paulo, sempre nesse contexto. Bom, gente, no Novo Testamento, os ofícios da igreja são descritos, né? E os apóstolos são aqueles que estiveram com Cristo, com a autoridade especial de Deus. Eu conversei com o Guilherme sobre isso. Ainda que haja uma abertura para hoje existir o apostolado, mas é diferente dos apóstolos, da pedra fundamental da igreja. Quer dizer, a autoridade de Paulo, a autoridade de Pedro, de João, não é a mesma de hoje, algum possível apóstolo hoje. Eles tinham autoridade divina. O que eles falavam em termos de revelação de Deus era autoridade de Deus, palavra de Deus. Paulo falava isso, não sou eu que estou falando, é palavra de Deus para a igreja. Então, esse tipo de apostolado já não existe mais. Né? Se alguém chegar e falar assim, a revelação para a igreja hoje é essa. Deus me deu a estrutura da igreja para todo mundo, todo tipo de igreja. Não existe mais, é a Bíblia bem clara com isso. Tem outros níveis de autoridade. Bispos e presbíteros também são chamados a servir na igreja do Novo Testamento, não a serem senhores dos irmãos. Então, sempre o contexto de posições que existe hierarquia na igreja, existe. Mas ela é nunca no sentido desse domínio sobre a vida da pessoa. De dominar, de falar o que a pessoa tem que fazer, o que não pode fazer. Decisões pessoais, individuais, chegar pessoa de cima e fala, não, faz isso, faz aquilo. Paulo, né? Vamos ver aqui em Atos. Paulo afirma que o ensino da igreja deveria ser limitado pela palavra de Deus. Vamos ver, Paulo em Atos, vamos abrir aqui. Atos 20. 5, 27. Paulo 26 fala, portanto eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Então o que Paulo anunciava? O desígnio de Deus para a comunidade, né? Através da doutrina apostólica. Titos 1:9. Se alguém achar o Timis, pode ler. Ele achou? Obrigado a palavra de Deus, de modo que tem poder tanto para exortar pelo reflexivo quanto para convencer os que contagiam. Assim, Paulo também definiu para a igreja que apegados à palavra, doutrina dos apóstolos. Então, a palavra de Deus como autoridade na igreja. Todos devem se submeter à palavra de Deus na igreja. 1 Coríntios 14, 37. Vou passar aqui. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. E se alguém o ignorar, será ignorado. Olha você ver, gente. Olha que importante esse Paulo está falando. Se alguém se considera profeta espiritual no meio de vocês, reconheça ser mandamento do Senhor o que eu vos escrevo. Então o que Paulo está definindo? A autoridade para a igreja local está na palavra apostólica, que tem autoridade divina. Se tem profecia, se tem alguma coisa, não pode contradizer em forma alguma aquilo que está escrito. Né? Paulo está falando, deixando isso bem claro, que é mandamento do Senhor que ele faça isso. Se ele fizer o contrário, vai ser ignorado. Gente, a igreja que eu estava também, isso foi uma experiência que eu passei. Existia na época lá uma inquisição contra livro. Tinha uma bibliotequinha na igreja, foi fechada. Fecharam a bibliotequinha. Então ninguém podia ler outro livro além da Bíblia, sério. O que aconteceu? E esse pastor, ele só lia a Bíblia. Então ele não tinha conhecimento de outras coisas e quase nada. Ele já estava na igreja, estava em crise, já estava saindo. Aí o que ele fez? Ele comprou uma Bíblia de estudos. Aí na Bíblia de estudos ele leu lá e falou assim que ainda não tinha muita certeza se Hebreus foi escrito por Paulo, se algumas epístolas tinham questionamentos, foi Paulo mesmo que escreveu. Aquilo ali abalou a fé dele. Aí falou assim, irmãos, quem lidera a igreja é o Espírito Santo, irmãos. A gente não tem certeza do que a Bíblia fala, se foi Paulo que escreveu. Então o que o Espírito fala aqui que vai ser o que a igreja vai seguir. E o Espírito falava através de quem? Através dele. Então você já viu a que ponto que chega. Isso que Paulo fala aqui, tirar isso por completo. 1 João 4, de 4 a 6. Se alguém achar, pode ler. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Ele procede do mundo. Por essa razão, falam da parte do mundo. E do mundo. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, então. Aquele que não é da parte de Deus, não o tem. Isso reconhecemos que o Espírito da deixada e o Espírito de Deus. Agora você vê, gente. Apóstolo João falando. Nós somos de Deus. Aquele que é de Deus, nos ouve. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto reconhecereis o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Quer dizer, num contexto igual esse que eu vivi lá. Se a pessoa negou a autoridade apostólica sobre a vida da igreja, não é de Deus. O que João está falando aqui é isso. Nisso você vai reconhecer o Espírito da verdade e do erro. Se alguém começar a questionar a doutrina bíblica para a igreja, está fora. Bom, João, caminhar que já passei do horário. Então. Alguns exercícios aqui eu não vou ler. Não há no Novo Testamento menção dos apóstolos influenciando decisões individuais de membro, pois estes eram responsáveis pela direção geral e doutrina das igrejas locais, os apóstolos. Gente, então, a palavra de Deus regia a estrutura da igreja, né? Os ofícios, a autoridade da igreja, onde que a igreja iria tomar direções gerais, está na palavra já. Está lá, estabelecido. No nível de decisões individuais, o Novo Testamento sempre enfatiza que o cristão ele tem acesso a Deus a partir de agora. É o sacerdócio universal dos cristãos, né? Então, eles, sim, eles são conclamados a ter ousadia diante de Deus. Em Hebreus fala isso muito claro. Tem ousadia para se aproximar de Deus agora que o véu foi rasgado. Paulo também ora sempre as pessoas terem ousadia de se aproximar de Deus pelo Espírito que habitava já nelas. Estão vendo, gente, como que a igreja tinha esse balanço, forma e liberdade? Quer dizer, as decisões individuais, tudo, os apóstolos incentivavam as pessoas, adiante de Deus, buscarem as respostas. Então a Bíblia coloca o contexto de buscar conselho também, né? Provérbios, na multidão de conselhos há sabedoria. Mas nunca a Bíblia coloca que alguém vai falar coisa para sua vida assim. Isso é só uma profecia, né? Mas não é sugerido que alguém vai ter que falar o que você vai fazer, tomar suas decisões. Gente, sabe o que a Bíblia está colocando? Uma responsabilidade individual da pessoa com Deus. Isso é algo muito forte. Deus quer que nós nos tornemos pessoas, e pessoas têm que tomar decisões, né? Então a Bíblia fala, olha, você tem o Espírito Santo, você tem a forma geral de como se comportar na igreja, as suas decisões individuais você pode se achegar a Deus para tomá-las. E eles incentivavam isso, as pessoas a serem indivíduos, no contexto da igreja local. Deu para pegar isso, gente? Então isso é o que o Jerry Bass coloca basicamente, né? Que também... A igualdade na igreja, né, que a Bíblia afirma no Novo Testamento, todos são iguais. Então, ainda que exista uma estrutura, o sacerdócio é universal. Gente, a reforma reestabeleceu isso como princípio de organização da igreja. Tinha o pastor, tinha o líder da igreja. Mas se o líder saísse daquilo que a doutrina colocava, apostólica, bem claramente, os irmãos que eram sacerdotes tinham autoridade de tirar, ou de protestar, ou meios de fazer aquilo acontecer. Olha, você vê, isso é o que inspirou a democracia moderna, né? Essa noção de que cada pessoa ali tinha uma dignidade única diante de Deus e que isso devia ser respeitado. E que o líder, ela estava debaixo da autoridade da palavra de Deus. Então é como se a igreja checasse o líder, né, e tivesse autoridade para se o líder se desviasse da palavra, ele viesse abaixo. Então essa é uma forma que a igreja teve de organizar a igreja a partir da reforma, né? Então a Bíblia enfatiza a presença do Espírito em cada crente. Jesus fala assim, olha gente, se o Pai dá coisas boas aos seus filhos, quanto mais, né, o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que pedem. Né? Isso dá uma direção assim, pede o Espírito Santo, pede direção de Deus para sua vida. Sacerdócio universal, Apocalipse e 1 Pedro. Paulo falando de ansiedade, né? Quando ele fala de ansiedade, ele não fala chegai-vos aos seus líderes, né? Ele fala chegai-vos a Deus, lançai a vossa ansiedade diante de Deus. Você vai precisar do seu livro para muitas coisas, mas você tem um relacionamento com Deus. Eu gosto de ver assim, eu já fui em muitas reuniões pentecostais, tem muita gente, quando acaba o culto, vem aquela multidão falar com... Vocês já viram isso? Porque tanto de gente, umas 40 pessoas falar com o líder, assim, mas é tudo para pedir direção, pedir para fazer escolha para a vida. O povo, em vez de confiar que Deus pode dar uma direção, tem essa atitude, né? Bom, gente, então... Finalizando, a igreja é o local de Deus, pela multiplicidade de dons e ministérios, quer que cresçamos juntos e individualmente até que alcancemos a plenitude de Cristo, o homem. Deus quer que nos tornemos gente, pessoas. Né? O Kierkegaard enfatiza muito isso, que se tornar uma pessoa é se tornar basicamente relacional e fazer escolhas. Ele abominava tudo que era massificado, multidão, onde a pessoa ela se perde ali no mundo, ela vira um número. Para nós tornarmos pessoas, a gente tem que saber crescer nessa relação com Deus e no contexto de comunidade. Por toda a Bíblia, o contexto de forma e liberdade é apresentado como ambiente ideal para o florescimento da pessoa humana, pedindo por nossa participação individual e comunitária. Bom, gente, então é isso. Espero que tenha sido esclarecedor em alguns sentidos e aspectos. almoço, deve estar na hora. Obrigado, Rodolfo, pela palavra. Já passou, né? Mas deve estar todo mundo satisfeito, né?